maquiagem borrada, dando outras horas pra casa, um sapato e o coração nas mãos. E dá pra ver que você bebeu além da conta. O que tá acontecendo, me conta. Não esconda pro jogo. Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você. Um dia ele aprende, vai ver que a gente é o melhor pra viver. E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se cê pode sorrir? E aí, em 5 minutos pra se decidir, se fico pra sempre ou vou desistir. Diz o que vai ser. E aí, eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você. Um dia ele aprende, vai ver que a gente é o melhor pra viver. E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra quem chorar se cê pode sorrir? E aí, 5 minutos pra se decidir, se fico pra sempre ou vou desistir. Diz o que vai ser. E aí,